Mão pesada e medidas rígidas no programa do novo governo PSD-CDS-PP. Cimeira latino-americana adiada devido ao estado de saúde de Hugo Chávez. Novak Djokovic e Rafael Nadal estão nas meias finais. Roger Federer, não. Nasceram em 2008. Lançaram o seu disco de estreia em 2010. E foram entrevistados pela Antena Web em 2011. Joana Andrade e os Dagma. Um grupo que está a marcar pela diferença na música portuguesa. Com letras e sonoridades inovadoras, Joana Andrade e os Dagma são já um grupo de destaque no programa atual e jovem da música portuguesa. Falamos com eles, mais especificamente com Joana Andrade, vocalista nascida em Santa Maria da Feira. E ficamos a saber a história deste jovem, mas promissor grupo. Joana Andrade e os Dagma, entrevistados pela Rádio Antena Web no próximo dia 1 de julho, em mais uma edição do Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde. Já foi apresentado o novo programa do Partido Social Democrata e do CDS-PP, os dois partidos da coligação que desde 5 de junho passam a governar Portugal. Desde logo, este programa eleitoral desagradou muita gente e é que é relativamente fácil de perceber porquê. Alguns pontos apenas do extenso programa eleitoral deste governo. Um deles é, desde logo, a redução considerável do número de veículos do Estado. Pedro Passos Coelho quer potencializar ao máximo o uso comum por parte dos deputados das viaturas estatais. Mas não são só estas despesas que vão ser reduzidas, nem são apenas estas as desvantagens que, a partir de agora, os ministros que assumirão cada uma das pastas dos seus ministérios terão. Desde logo, os ministros serão responsáveis pelos orçamentos e pelas verbas dos seus ministérios. Caso hajam derrapagens, terão que ser os próprios ministros a corrigir essas mesmas derrapagens. Mas, se um ministro não conseguir, no seu mandato, corrigir o derrape ou a derrapagem orçamental, terá que ser o ministro que se sucederá, melhor dizendo, a corrigir essa mesma derrapagem, a acrescentar também uma dedução orçamental ao próprio ministro responsável por essa derrapagem. No programa pode também ler-se que Pedro Passos Coelho e o seu governo, PSD e também CDS-PP, irão ajudar e valorizar as instituições de apoio ou da segurança social, as chamadas IPSS, que procurem outros meios de financiamento que não apenas o Estado. A intervenção social, por exemplo, pode ser um meio de obter alguns fundos, não apenas por peditórias, mas pela própria intervenção social dita. É uma das possibilidades que está agora aberta, sendo que neste programa está então contemplada a ajuda e uma maior valorização destas IPSS. Na área da educação pode ler-se no programa que os pedidos da FNE e da FENPROF não foram totalmente atendidos, ou seja, que o modelo atual de avaliação não foi suspenso, mas irá ser revisto, garante no programa o Partido Social Democrata e o CDS-PP. O objetivo é desburocratizar o atual modelo. No que toca às energias, também haverá incentivos para as empresas mais dinâmicas. A particularidade, e a que está a gerar também uma maior polémica, será a possibilidade destas empresas, como por exemplo a EDP, terem influência na REN, o que obrigará à alteração dos regulamentos do funcionamento da própria empresa. O programa, muito extenso, contempla ainda uma atualização, com o respectivo acordo à inflação, das pensões sociais, a redução da taxa única, entre outras medidas, medidas que estão, e agora sim é fácil perceber porquê, a desagradar muitos ministros, Mas não só. Alguns gestores de empresas estão também a manifestar o seu desagrado. No programa, Pedro Passos Coelho contempla a possibilidade de gestores privados passarem a gerir hospitais públicos. São despesas que o Estado deixará então de ter com a gestão desses mesmos hospitais. As SCUTs continuarão a existir, existirão portagens, sim, mas para controle de uso, não para que o utilizador pague essas mesmas portagens. Recorde-se que, na altura em que a votação ocorreu, ainda com o do governo do Partido Socialista, de José Sócrates, na altura o PSD e o CDS, os dois partidos da coligação deste novo governo, absteram-se, ainda que tivessem manifestado estarem em desacordo com a introdução de portagens pagas para os utilizadores nas SCUT, que são, como se sabe, estradas sem custo para o utilizador. Atualmente ainda há algumas SCUTs livres, mas nas quais já estava prevista a introdução de portagens. Portagens essas que poderão agora realmente existir, mas sem custos para o utilizador. O programa completo do Partido Social Democrata e do CDS-PP está disponível no site do Diário da República. Foi às 23 horas e 45 minutos que o diretor para a comunicação social do Hospital Santo António oficializou a morte de Angélico Vieira. O jovem cantor e ator português de 28 anos entrou ontem pela manhã em morte cerebral, um diagnóstico irreversível. Como o cardíaco estava ainda a funcionar, ou seja, a parte que controla o batimento cardíaco ainda estava a funcionar, aliás, era a única zona do cérebro que ficou a funcionar depois da perda das funções do tronco cerebral e do sistema nervoso central, os médicos tiveram que deixar ligado até decisão em contrário. Essa decisão não foi precisa ser chegada, já que, entretanto, essa parte do cérebro também perdeu as suas capacidades de funcionamento. Desligadas as máquinas, Angélico Vieira sem vida, foi tempo de oficializar a morte, que tardou em ser oficializada devido a processos burocráticos, neste caso relacionado com a doação ou não de órgãos, o que obrigou máquinas suplementares a manterem em atividade o corpo, ainda que apenas para preservação dos órgãos. Angélico Vieira sofreu alguns traumatismos na zona do tórax, sobretudo, e também traumatismos múltiplos, crânioencefálicos. Aliás, foram mesmo estes traumatismos que acabaram por tirar a vida ao jovem de 28 anos. Mas, no que toca aos órgãos, estavam praticamente todos intactos, o que fez com que os pais aceitassem a doação dos órgãos do seu filho para potenciais receptores. O corpo de Angélico Vieira irá ser cremado amanhã, em Almada. Ainda uma referência para o facto de Angélico Vieira seguir com o cinto de segurança. Quem o garantiu foi o único sobrevivente e ileso deste acidente. Hugo Pinto disse às autoridades que ele, como Angélico Vieira, seguiam à frente com o cinto de segurança, confirmando, todavia, que os passageiros do banco de trás, esses não levavam o cinto de segurança. Recordemos que Hélio Pinto teve morte imediata no local, enquanto que Arminda Leite continuou com um prognóstico muito reservado, que infelizmente se agravou nas últimas horas. Angélico Vieira deixa assim uma legião de fãs jovem, uma vida promissora num acidente de aviação que, recordemos, ocorreu na madrugada de sexta para sábado, por volta das 5 da manhã, no Norte Terrestre, na Estrada Nacional 1. Na altura, um pneu rebentou, o que evitou o despiste do jovem de 28 anos. O Copinto disse na altura às autoridades que a última palavra de Angélico Vieira, aliás, foi: segurem-se num acidente inevitável e que deixou a viatura em muito mau estado. Mais do que a viatura, Angélico Vieira perdeu a vida, tal como Hélio Pinto. E a Arminda Leite corre ainda sérios riscos de a perder também. As averiguações caem agora sobre o dono do stand que emprestou o carro a Angélico Vieira. Amigo de Angélico, emprestou-lhe a viatura que ainda estava para venda e que por isso não tinha seguro, nem sequer podia circular, sendo uma viatura que estava então à venda no stand. Seguem agora as averiguações e poderá em breve ser multado por esta incongruência e por esta facilitação Angélico Vieira. Correria tudo bem se nada tivesse acontecido, mas acabou por acontecer. Ontem, e já na passada segunda-feira, uma corrente de luz, assim designada por vários jovens e não só, marcou presença nas imediações do Hospital de Santo António no Porto. Um pedido, um milagre que nunca chegou a acontecer. Angélico Vieira, no sábado que passou, iria apresentar o seu novo single como When I Fall in Love, uma música dance com muito ritmo para alguém que tinha realmente muita energia e que foi precisamente com essa imagem que nos deixou. De preferência, não sair à rua, levar óculos de sol com filtro de raios ultravioleta, camisolas grossas e, acima de tudo, evitar crianças, sobretudo menores de 5 anos de idade, a exposição ao sol, mesmo que com vestimenta. Foram as recomendações que os açorianos da cidade de Ponta Delgada tiveram hoje que escutar, pois os níveis de radiação ultravioleta atingiram hoje níveis preocupantes, aliás, muito raros nesta zona de Portugal. 9, numa escala que vai até 12, ou seja, muito preocupante. Os níveis de radiação ultravioleta fizeram-se sentir com maior incidência, sobretudo entre as 12 e as 16 horas, diminuindo depois gradualmente com a passagem do tempo. Não há, para já, qualquer referência nos jornais, nem sequer da região, sobre incidentes que tenham havido por causa destes raios ultravioleta. Desprotegidos, ligeiramente desprotegidos, são suficiente para, ou melhor, é o suficiente para se perder, por exemplo, a visão, já que estes raios ultravioleta podem, com esta intensidade, queimar a retina. Mas não apenas isso. Os raios ultravioletas podem ainda, em outras circunstâncias, ainda que menos comuns, provocar danos nos órgãos internos de alguns indivíduos, sobretudo então nas crianças menores de 5 anos de idade. E tudo porque, nestes casos, as defesas corporais destes indivíduos são menores, o que expõe o corpo a maiores perigos. A utilização de óculos de sol com proteção de raios ultravioleta foi hoje a recomendação mais ouvida em Ponta Delgada. Amanhã, o nível de radiação ultravioleta deverá regressar gradualmente ao normal. Ainda assim, desaconselha-se o uso de ida à praia, sobretudo entre as 11h30 e as 16h30, hora em que o sol liberta calor para a Terra, ao mesmo tempo que a Terra liberta calor para a atmosfera. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento é o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e energia da rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Foi adiada a realização da Cimeira Latino-Americana, a cimeira que reúne os principais chefes dos países da América Latina e também das Caraíbas. A decisão foi tomada hoje pelo governo venezuelano, o país Venezuela que iria acolher esta cimeira. Na base deste adiamento da cimeira que se iria realizar nos dias 5 e 6 de julho, está o estado de saúde de Hugo Chávez, o presidente venezuelano. Em comunicado publicado hoje pela France Presse, citando o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, pode ler-se que Hugo Chávez encontra-se em pleno processo de recuperação e de tratamento médico rigoroso, pelo que, por razões de força maior, o governo decidiu adiar a realização da cimeira. No comunicado, todavia, não se escusa o adiantamento a uma nova data para a realização desta cimeira, que junta, anualmente, os países da América Latina e também das Caraíbas. Ocasionalmente, a Espanha também marca presença nestas cimeiras. É já a partir de sexta-feira, dia 1 de julho, que os medicamentos genéricos vão ficar mais baratos para os portugueses. Estes medicamentos têm vindo a descer de preço de forma sucessiva nos últimos 365 dias, pelo facto de o Governo só comparticipar os 5 medicamentos mais baratos para cada área de saúde do mercado genérico. Para que esses medicamentos figurem da lista, as empresas produtoras destes genéricos têm vindo a descer sucessivamente, revendo os preços, para que os medicamentos possam então figurar nessa mesma lista. O exemplo mais notório é o da simvastatina, um genérico que serve para ajudar à cura do colesterol, que no terceiro trimestre de 2010 custava 39,91€. Um ano depois, a mesma simvastatina custa a módica quantia de 4,30€, ou melhor, custará, porque este preço só entrará então em vigor a partir da próxima sexta-feira, dia 1 de julho. Há todo um outro conjunto de medicamentos que vão descer de preço, sendo em conta que são apenas os medicamentos genéricos. E para fechar o Antena News desta noite, o desporto e o acontecimento do momento, no que toca a esta secção do nosso programa. É a realização do terceiro grande slam do ano 2011 em ténis, o torneio de Wimbledon. Este torneio que distribui mais de 14 milhões de libras em prémios. Ora, hoje realizaram-se os quartos de final do quadro ATP, que é o circuito profissional masculino. Houve uma surpresa nos 4 jogos que se realizaram. Foi a eliminação de Roger Federer, número 3 do circuito ATP, por Wilfried Tsonga, o francês que bateu Roger Federer num emocionante encontro. O suíço esteve ainda a vencer. No primeiro set entrou decisivo e acabou por bater Tsonga pelo parcial de 6-3. No segundo set, o francês Tsonga deu mais luta, mas mesmo assim foi Roger Federer, o suíço, que saiu por diante, vencendo por 7-6 com 7-3 no tie-break. Mas depois deu-se a reviravolta, o rendimento de Federer desceu e o de Tsonga subiu, de forma que este bateu por triplo 6-4, o número 3 do mundo, e fez Federer cair nos quartos de final. Quem não caiu e pela terceira vez consecutiva marca presença nas meias finais de Wimbledon foi o britânico Andy Murray, que luta agora para conseguir quebrar um jejum de muitos anos. Desde 1936 que um tenista britânico não vence o torneio da casa, ou seja, o Open de Wimbledon. O tenista norte-americano bateu hoje Feliciano López, espanhol, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-4, sem grandes surpresas e sem grandes dificuldades. Quem dissipou todas as dúvidas sobre a sua condição física foi o também espanhol Rafael Nadal, que é atualmente o número 1 do mundo, mas que tem a sua permanência neste lugar ameaçada pelo sérvio Novak Djokovic. Mas já lá vamos. Rafael Nadal bateu o único norte-americano ainda em jogo, Mari Fish. 6-3, 6-3, 5-7 e 6-4. Foi o resultado dos 4 parciais, já que no terceiro, e com Nadal quase a vencer, o tenista norte-americano deu a volta no jogo, no set, e conseguiu então o 7-5. No terceiro, todavia, Nadal não deixou escapar a vitória, batendo Mari Fish pelo parcial de 6-4. Rafael Nadal vai então assim jogar com Andy Murray. Quanto a Wilfried Tsonga, o tenista que bateu Roger Federer, vai jogar frente ao temível Novak Djokovic, o tenista sérvio que só precisará de vencer mais um encontro para roubar o primeiro lugar a Rafael Nadal. Hoje, Novak Djokovic bateu extraordinariamente o igualmente extraordinário Bernard Tomic, o australiano que surpreendeu tudo e todos ao chegar então aos quartos de final deste Grand Slam. Bernard Tomic caiu aos pés de Novak Djokovic, que é só o número 2 do circuito ATP. Houve ainda assim um susto, aliás, o tenista sérvio teve muito trabalho para derrotar o australiano Tomic. No primeiro set, Djokovic venceu sem dificuldade por 2-6, mas depois Tomic surpreendeu o seu adversário ao batê-lo no segundo set por 6-3. A ordem foi restabelecida com um 3-6 e com um 5-7 imposto pelo sérvio número 2 do circuito ATP. Caso vença nas meias finais de Tsonga, é garantido. Djokovic fica mesmo com o primeiro lugar. Mesmo que Rafael Nadal, imagino que chegue à final e se defronta com Djokovic, mesmo que Rafael Nadal vença este torneio, o lugar 1 será mesmo de Novak Djokovic. Algumas curiosidades. No ano passado, Andy Murray também jogou com Rafael Nadal e perdeu. Aliás, Andy Murray, que já perdeu por 3 meias finais consecutivas, todas elas em Wimbledon. Agora, diz Andy Murray, que é a altura de seguir um passo adiante e chegar até à final. Desde 1936 que um britânico não vence este torneio de Wimbledon. Perry foi o último tenista a conseguir essa façanha. Quanto a Rafael Nadal, consegue assim o seu 19º jogo sem perder nos torneios de Wimbledon. O único foi precisamente frente a Roger Federer, que na altura liderava o ranking e que bateu na final então Rafael Nadal. Isto aconteceu em 2007. Roger Federer foi o vencedor então dessa edição do torneio de Wimbledon. Curiosidades que fazem sentido, umas menos do que outras, já que, por exemplo, Federer já não está em prova. As meias finais realizam-se amanhã. E é assim que fechamos o Antena News desta noite, na Antena Web. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã.